boa nova, palavra de vida, com o teólogo, o professor José Ramos Mendes. Estimadas e estimados ouvintes da Rádio Boa Nova, as minhas saudações amigas em Cristo ressuscitado. Celebramos neste fim de semana a liturgia da solenidade da Ascensão do Senhor. E ao iniciar este nosso encontro de hoje, dois esclarecimentos se impõem acerca da solenidade da Ascensão. O primeiro é o significado da palavra Ascensão em paralelo com o da palavra Assunção. O primeiro, Ascensão, é referido a Jesus Cristo. O segundo, Assunção, é referenciado a Nossa Senhora. O segundo aspecto que eu quero realçar e esclarecer é o porquê de se celebrar esta solenidade hoje, domingo, quando a quinta-feira da Ascensão foi precisamente a quinta-feira passada. Ascensão significa elevar-se, subir pelo próprio poder, isto é, sem auxílio de ninguém. É a própria força de quem se eleva a agir e a operar. É o caso de Jesus, que terminada a sua vida no templo, se eleva para o Pai, sem qualquer outro poder que não seja o seu. Assunção está associada à elevação de Nossa Senhora ao céu, como disse, e significa ser tomada, elevada, não pelo seu próprio poder, mas neste caso, da Assunção de Maria, pelo poder de Deus. Em relação ao segundo aspecto, que assenta no facto de a celebração litúrgica da Ascensão do Senhor ocorrer neste domingo e não na quinta-feira passada, deve-se à circunstância de quinta-feira da Ascensão, outrora feriado e dia santo de guarda, ter deixado de o ser num reajustamento de feriados entre a Santa Sé e o governo português. Já lá vão os anos que isto se passou. E a Igreja, para não privar os fiéis da celebração desta solenidade litúrgica, transferiu-a para o domingo seguinte. Aqui está, portanto, a grande razão de a Ascensão do Senhor se celebrar liturgicamente neste domingo e não ter sido celebrada na passada quinta-feira. O que representa, então, a Ascensão de Jesus para todos nós? Antes de mais, é o culminar da obra de reconciliação da humanidade com Deus, operada por Jesus Cristo. Depois, a sua glorificação junto do Pai. Jesus termina assim a sua passagem pela vida terrena, que não foi derrota nem esquecimento, e alcança o triunfo e a glória. Filho de Deus, Jesus é agora o centro de toda a história do mundo e do homem. A exaltação e a glorificação de Jesus representam as primícias e até a causa da nossa própria glorificação. A ascensão de Jesus é o prelúdio da ascensão da humanidade que, unida ao seu sofrimento, será também unida à sua glória. A mensagem das leituras desta solenidade da Ascensão do Senhor centra-se essencialmente no Evangelho. No entanto, importa começar por fazer também uma referência, ainda que ligeira, às outras duas leituras. A primeira é do livro, ainda e mais uma vez, dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 1 a 11. É o início deste livro sagrado. Neste início, o autor começa por evocar o que Jesus fez e ensinou ao longo dos 3 anos da sua pregação. Faz referência à sua morte e ressurreição, às aparições aos apóstolos após a mesma ressurreição e, finalmente, o envio dos apóstolos a proclamar a Boa Nova. Termina esta leitura com o relato do acontecimento da Ascensão. Como podemos ler, exatamente na mesma leitura. Quando o Espírito Santo vier sobre vós, estou a citar a leitura, recebereis uma força e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até aos confins da terra. Dito isto, elevou-se à vista deles e uma nuvem escondeu a seus olhos. Estavam de olhar fito no céu enquanto Jesus partia, quando se lhes apresentaram 2 homens vestidos de branco que disseram: Homens da Galileia, por que ficastes a olhar para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu, assim há de vir, tal como o vistes a caminho do céu. Por sua vez, o Salmo responsorial é o Salmo 46. Nele se exalta a realeza do Deus de Jacó, de Isaac, de Abraão, Yahvé, e se afirma a soberania de Deus, e se convidam todos os povos a louvá-lo. A segunda leitura é da Epístola de São Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 17 a 23. Com a sua ascensão, Jesus foi plenamente glorificado pelo Pai, que o fez sentar à sua direita, lhe deu todo o poder. O constituiu chefe do novo povo de Deus e Senhor de todo o universo. Vivendo agora junto do Pai, Jesus não pertence, porém, ao passado, nem está separado de nós, como se habitasse alturas inacessíveis. E dele é que jorra continuamente, sobre o imenso corpo que é a Igreja, dele jorra, digo, a vida nova, recebida no batismo, para desabrochar em toda a sua força e beleza no céu. Finalmente, o Evangelho é de São Marcos, capítulo 16, versículos 15 a 20. O evangelista Marcos, nesta passagem do seu Evangelho, apresenta-nos o papel dos discípulos no mundo, após a partida de Jesus ao encontro do Pai. O texto consta de 3 cenas. Jesus ressuscitado define a missão dos discípulos. É a primeira. Segunda, Jesus parte ao encontro do Pai. Terceira, os discípulos partem a concretizar a missão que Jesus lhes confiou: anunciar o Evangelho. Na boca de Jesus, a palavra Evangelho designa o anúncio de que o Reino de Deus chegou à vida dos homens, trazendo-lhes a paz, a libertação, a felicidade. O anúncio do Evangelho que os discípulos são chamados a fazer vai atingir não só os homens, mas toda a criatura. Muitas vezes, o homem e a mulher guiados por critérios de egoísmo, de cobiça e de lucro, exploram a criação. Destroem este mundo bom e harmonioso que Deus criou. Mas a proposta de salvação que Deus apresenta destina-se a transformar o coração do homem e da mulher, eliminando o egoísmo e a maldade. Ao transformar o coração do homem e da mulher, o Evangelho apresentado por Jesus e anunciado pelos discípulos vai propor uma nova relação do homem com todas as outras criaturas. Uma relação não mais marcada pelo egoísmo e pela exploração, mas pelo respeito e pelo amor. Dessa forma, nascerá uma nova humanidade e uma nova natureza. Refere o Evangelho que Jesus, depois de ter falado aos apóstolos, foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. A elevação de Jesus ao céu, ascensão, é uma forma de sugerir que após o cumprimento da sua missão no meio dos homens, Jesus foi ao encontro do Pai e reentrou na comunhão do Pai. Jesus, porque cumpriu com toda a fidelidade o projeto de Deus para a humanidade, é honrado pelo Pai e sentado à sua direita. A proposta que Jesus apresentou, que os discípulos acolheram e que vão ser chamados a testemunhar no mundo, não é uma aventura sem sentido e sem saída, mas é o projeto de salvação que Deus quer oferecer aos homens e às mulheres de todos os tempos. O Evangelho termina dizendo: os apóstolos partiram a pregar por toda a parte. Fruto dessa pregação é o nascimento e implantação da Igreja de Cristo, que como Ele é de ontem, de hoje e será de sempre. A missão de lhe dar continuidade contra ventos e marés, de dar continuidade, evidentemente, à Igreja, é de todos nós, apoiados nas palavras do próprio Jesus. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos. Amigos ouvintes, esta é que é a grande realidade do crente. Esta certeza que assenta nas palavras do próprio Jesus. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos. Amigos ouvintes, obrigado por me teres escutado mais uma vez. De todos me despeço com amizade. Até ao próximo programa, desejando-vos a continuação ainda. E mais uma vez, de santas e felizes festas pascais. Boa Nova, palavra de vida, com o teólogo, o professor José Ramos Mendes.